Você ouviu ao único que é digno de receber, por Ministério Coinonia de Louvor. As canções deste grupo abençoaram milhões de igrejas dentro e fora do Brasil e se encontram espalhadas por toda a programação desta rádio.